justificativa dos senhores, corruptos, elegantes, aproveitadores. Sempre se safam porque a nossa legislação beneficia todos vocês na função de ladrão. Como diz o Zagalo, eles vão ter que me engolir. O Brasil também é nosso e o meu papel eu vou cumprir. A luta é constante, mas eu não desisto nunca. Vou fazer a minha paz pra que essa sujeira um dia assuma. Sei que vai ser difícil, quase impossível. Uma injeção de otimismo me faz pensar que é possível. Quero abrir o jornal e ver notícias positivas. E para os corruptos eu quero notícias destrutivas, pra que eles aprendam que não merecemos isso enquanto eu existir. Esse será meu compromisso. Uma bomba pra eles é pouco. Muito pouco. O seguinte juramento: a partir de hoje, no tempo que eu exercer o meu mandato, vou usar hospitais públicos, meus filhos estudarão em escolas públicas, não usarei carros blindados, muito menos seguranças pesados e armados. Se fosse assim, acho que seria diferente, porque assim eles sentiriam na pele o perrengue da minha gente. Infelizmente não é assim, mas que seria bom culpar de ha, ha. Seria assim em pouco tempo, tudo mudaria. Um Brasil novo, renovado de verdade, noite e dia. Alegria, sorrisos estampados, mas isso ainda é um sonho, precisamos realizá-lo. Me disse, não seria interessante pra república se pudéssemos enforcá-los em plena praça pública. Raça suja, podre, imunda, apodreçam no xadrez, pra mostrar para o povo que vencemos uma vez. Carro bomba pra eles é pouco. Muito bom. Carro bom.